é que a propensão das mulheres ter o câncer de mama é a partir dos 40 anos. Só que eu digo assim, as mulheres que é mais jovens, né, de 40 anos, que tiver caso na família, eu acho importante também ela estar procurando a unidade, o especialista, né, para fazer também o exame de mamografia, porque também pode ser que ela venha a ter também, como já teve caso na família. Então é importante as que tenham menos de 40 anos estar procurando a unidade também.